a ilusão maior. Agora prefiro viver só, porque você foi a ilusão maior. Agora prefiro viver só, e não foi por você me ter feito o que fez, mas ou você me quer ou não quer. De uma vez, seja mais cortês. Infelizmente você parece esquecer quem fui. Pois é uma ingratidão que a vida amanhã não vai te dever, não. Porque você foi a ilusão maior. Viver só, porque você foi a ilusão.